A que horas é o próximo barco para Lisboa? Às 14 horas. Qual é o autocarro que vai para o centro? O autocarro número 35. Tens carro? Não, não tenho carro. Só tenho uma bicicleta. Como vais para o trabalho? Eu vou sempre de metro para o trabalho. Atenção, senhores passageiros. O comboio com destino a Braga vai partir da linha número 3. Vais de avião para Portugal? Claro, é mais rápido.